Boa tarde, ouvintes. Essa é a Rádio Com 104.5. Está começando mais um programa Nós nos Outros. Esse programa que é sempre aos sábados, a partir das 18 horas. E hoje esse programa vai ser muito especial, porque grande parte da nossa equipe, né, de produção do programa está aqui hoje, né? E a ideia é fazer um programa mais musical, né? Mas sempre contextualizando, né, e com uma visão antropológica de sempre. Então é isso. O nosso site é www.radiocom.org.br e o nosso telefone é 3222-1571. Esse programa, que é um projeto de extensão da Universidade Federal, do curso de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas. Bom, mais ou menos nos organizamos aqui com essa equipe que eu já vou apresentar aqui, a Fabiola Souza, né? Era para pronunciar meu nome certo, tá? Tá, então, por favor, fale seu nome certo. O meu nome certo é Fabiola. Sim. É, nome esquisito, pessoal, não dá bola. Fabiola Souza, aluna da antropologia. É isso. Bom, é o William Coelho. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar de novo aqui no programa. Oi! Também o Agdo Carvalho, que também é uma aquisição nova nossa aqui. Aquisição é bom! É um termo, aquisição talvez não seja o termo correto. É o nosso amor aqui. Mas é uma pessoa muito querida nossa aqui. É nosso novo amor. É. E está presente aqui conosco hoje, né? Pela primeira vez a gente conseguiu botar ele no microfone. Ele sempre vem aqui, faz fotos e tudo, mas hoje a gente disse, não, tu vai pro microfone. E é isso aí. E também, junto conosco, o nosso sempre escudeiro número um aqui da Rádio Com, o Anderson, né? É. Que também vai falar um pouco. Nosso Black Power. Tá, não quer então, falar ele agora. É tímido, né? Faz um tímido. Então, é isso. Vamos, então, começando esse programa, já que a proposta... E também, durante o programa, vamos ter também a presença via uma gravação, claro, da Flor, que está em Jaguarão, né? Ela que já foi para cumprir o seu papel de eleitor, né? Então, primeiramente, vamos começando com a Aline Sanches, né? Que vai se apresentar e vai também apresentar a primeira música de hoje. E a ideia é fazer um pouco da história, um contexto musical, né? E aí por aí, vamos lá. Obrigada, Glênio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Com. Eu sou a Aline, aluna do segundo semestre da Antropologia e Arqueologia. Iniciando o nosso momento musical desse programa diferente, a gente vai começar com Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now, porque é uma música de 1972, um reggae, que é uma música positiva para os tempos sombrios que estamos vivendo, que amanhã esperamos que possamos ver claramente, como diz a música, e que consigamos que as nuvens negras vão embora. Vamos ouvir, então. I am feeling very Olympic today. How about you? I can see clearly now the rain is gone. É isso aí, pessoal. Agora são 6 horas e 15 minutos. Esse é o programa Nós nos Outros aqui na Rádio Com. Bom, é o seguinte, né? A Flor, que é uma aluna também do curso de graduação da antropologia, e ela mandou uma música para nós. Inclusive, ela faz parte desde o começo do programa, né? Ajudou a organizar o programa, né? Inclusive o nome, né? Acho que tem a ver com a fronteira, com o Jaguarão, né? Então é bem legal. Então é isso, a gente vai ouvir um pouco ela faz um pequeno, ela está em Jaguarão e faz um pequeno comentário, e depois a gente larga as músicas que ela fala aqui no comentário, tá certo? Então vamos lá então. Boa tarde aos queridos ouvintes da nossa Rádio Com, do programa Nós nos Outros, Antropofonias e Charlas, do curso de Antropologia. Eu sou Juliana, estudante do curso de Antropologia da UFPEL, atendendo o pedido do meu colega Glênio. Então, eu fiz essas duas sugestões de música. A primeira é o Monólogo das Grandezas do Brasil, do Belchior. Realmente ele é um mestre que tem guiado muito as minhas audições, tenho escutado muito ele, junto com outro grande amigo, Lucas Madruga, né, bailarino, também da cidade de Jaguarão, e nós trocamos muitas informações sobre o Belchior, e acho que essa música retrata um pouco o que está acontecendo hoje e que é um alerta, né, como tudo que ele fez. E a segunda música é para lembrar sempre Mercedes Sosa e lembrar sempre da América Latina. Essa música Todo Cambia é muito bonita, tem um clipe que eu estou mandando aqui para o Glênio, é maravilhoso, e que é uma das grandes vozes, acho que uma grande potência de voz da América Latina, sem sombra de dúvidas, é Mercedes Sosa e toda a luta que ela teve durante os períodos de exceção que se viveu nessa região. E eu mando justamente essa música para lembrar que amanhã é o dia do maior exercício de cidadania que nós vamos fazer, todos nós brasileiros e brasileiras. E lembrar que para que não exista nunca mais ditadura, para que não exista nunca mais tortura nesse país, por favor, votamos com consciência, com desejo de paz, desejo de igualdade social, de justiça social para nós mulheres, negros, índias, índios, para toda população, para todos os pobres, para as crianças principalmente, que é o futuro, para que tenhamos uma educação justa e igualitária, respeitando todas as minorias sociais, LGBTQs, enfim, que de fato tenhamos nosso pleno exercício de cidadania, de potência que tem esse país. Então é isso que eu desejo a todos, e boa luta, bom programa a todos os meus colegas, e muito obrigado pela oportunidade de mandar esse áudio. Um abraço a todos e todas. Mas também não superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia todo. Todo cidadão tem o direito de construir a sua comunidade. 32-22-15-71, Rádio Com 104.5 FM. Todos aos sábados aqui pela sua Rádio Com 104.5, da 1h30 às 3 da tarde, programa Gente Como a Gente, o programa dos usuários dos CAPS, Castelo, Porto, Zona Norte, Fragata, Escola, AD, Baronesa, Geração de Renda e CAPS Infantil. Ouçam também pelo site www.radiocom.org.br. Maluco total. Você faz escolhas e são elas que decidem o seu futuro. Com a política, a economia, a ecologia também é assim. O futuro delas depende das escolhas que nós fazemos agora. Aquilo que você compra pra comer, pra vestir, pra usar, ajuda a decidir o futuro que vamos ter. Em resumo, todo consumo é um ato político. Em Pelotas há várias opções para o consumo responsável. Uma delas é a Feira Virtual Bem da Terra. Economia solidária, consumo responsável, comércio justo. Uma ligação direta entre quem produz e quem consome através do trabalho coletivo e da autogestão. Quer saber mais? Não acesse a internet. Vá a uma das oficinas de acolhida de novas e novos consumidores e converse olho no olho. Todos os sábados, 10 da manhã, no prédio do antigo Colégio Santa Margarida, na Anchieta com Dom Pedro II. Esperamos você lá. Rede Bem da Terra, comércio justo e solidário. Todas as quintas-feiras, a partir das 18 horas, você acompanha aqui na Rádio Com o Clube do Choro, um espaço dedicado exclusivamente para este ritmo genuíno brasileiro. Clube do Choro, aqui na 104.5, todas as quintas, às 18 horas, onde a comunicação é um direito de todos. Hermano, dame tu mano. O IMA, Instituto Mário Alves, é uma organização não governamental, não partidária e sem fins lucrativos. Lá você encontra uma biblioteca com mais de 4 mil títulos, videoteca, livraria, sebo, entre outros materiais com viés político e social. O IMA fica aberto de segunda a sexta, das 11 às 19 horas, na rua 15 de novembro, 501A. Telefone para contato 3025-7241. Visite-nos, associe-se e colabore para a construção de um espaço cultural e político voltado para a cidadania e para a transformação social. Teia Ecológica, restaurante vegetariano em processo associativo. Traz para sua mesa a diversidade da agricultura familiar e orgânica. Venha nos conhecer e experimente nosso cardápio. Teia Ecológica, Praça Coronel Pedro Osório, 63. Fone 3283-7184. Consumidor Ecológico, seja mais um. Rádio Com, 104.5 FM. Nem melhor, nem pior. Diferente e muito agradável. A JS Advogados Associados. Transformando a realidade através da luta e da justiça social. Com atuações nas áreas trabalhista, civil, previdenciária e do consumidor. Com sede em Pelotas e filiais em São Lourenço do Sul e Camaquã. A JS Advogados Associados. Visite-nos na Rua General Neto, número 200, em Pelotas. Fone 3025-5730. Acesse nosso site ajsadvogados.com.br. Antene-se, sintonize-se e saia do ar. Rádio Com 104.5 FM. É isso aí, então. Esse é o programa Nós dos Outros aqui na Rádio Com, sempre aos sábados, a partir das 18 às 19h30. Esse programa organizado por alunos e professores da Universidade Federal de Pelotas do curso de Antropologia e Arqueologia. É um projeto de extensão. Bom, agora, como os ouvintes já devem ter visto, a gente está fazendo um programa bem especial hoje com o pessoal que faz parte da produção do programa. Hoje não temos convidados, né? Então, está aqui conosco hoje a Aline Sanches, a Fabiola, agora sim, é só Pura Cura, o Código do Carvalho, Anderson Neres, né? E também aqui com o Edomício. Então é isso. Nesse bloco agora, e também a Flor, né, que é a Juliana, que também participou já do programa, fez uma pequena participação, mas bem interessante, com duas músicas bem legais, né? E então agora vamos conversar um pouco com o Agnaldo Carvalho, que vai se apresentar. O Agnaldo Carvalho, que eu falei aqui, até sofri umas críticas aqui da equipe, que o Agnaldo é uma aquisição nova aqui nossa, né? Já veio a questão do produto. Né, e já veio a questão de materialismo e não, né, alguma coisa assim. Ou gentificação. Também. Mas é o seguinte, né? O Agnaldo é uma figura assim que a gente conheceu, quer dizer, até no semestre passado, eu conheci o semestre passado num curso que a gente fez junto, né, que é o curso de áudio e vídeo, e bem interessante, e aí eu fundi essa figura que eu tenho assim, um respeito muito grande, né, e criando uma amizade muito grande também. Então é esse cara que eu até fico emocionado, porque realmente a gente é uma das coisas legais da universidade, e essa parceria que a gente forma com as pessoas, né, essa rede, né, de troca que a gente cria, né, esse grupo que está aqui mesmo, que é um pessoal muito massa, que eu tenho maior respeito, né. Então é isso, né, por favor, Agnaldo, antes que eu comece a chorar aqui, fale alguma coisa. Boa noite, rapaziada. Sou Agnaldo Carvalho, né? Sou aluno do programa de pós-graduação em antropologia. Meu ingresso se deu no ano de 2018. E o que eu vou trazer para vocês hoje são duas figuras assim, emblemáticas da cena local, né? Da cena amazonense, a cena musical amazonense. Né? O primeiro é o Nicolas Júnior, que é um cantor ali do Baixo Amazonas, da cidade de Santarém, no Pará, né, e que começa aí a ganhar projeção na cidade no finalzinho da década de 90, em 98, em 2001 ele ganha projeção, e é um artista assim, que traz uma produção musical muito interessante, que faz uma crítica à forma de como a amazonense às vezes se nega, né, tem uma certa crise do espelho, que se olha no espelho, mas não se aceita com as suas especificidades, né, com as suas particularidades, e o Nicolas traz isso de uma forma bem humorada e ácida, né, em algumas das suas produções, assim, das suas canções. O que a gente vai trazer hoje é o Amazonês, né, mas ele tem a Divina Comédia Cabocla, ele tem também a Geis Slane, que é um passeio pela periferia, da periferia ao centro e ao porto de Manaus, enfim, demarcando bem pontos que a cidade conhece e que são, de certo modo, estigmatizados, né, pela população manauense, mas ele traz isso de uma forma bem humorada e crítica, né, para a gente pensar um pouco das características, né, daquilo que, de repente, a gente pensa que configura a identidade do homem amazonense, ou do homem manauense, ou manauara, da capital do Amazonas. E o segundo cantor é o Antônio Pereira, né, que, assim como muitos outros amazônidas, amazonenses, eu fico, é uma coisa que me chama muita atenção nele, até porque eu tive um pouco dessa trajetória, né? Eu também saí do polo industrial de Manaus, das linhas de produção do polo industrial de Manaus, com o Antônio Pereira, para adentrar a academia, né? A universidade. O Antônio Pereira sai no final da década de 90 das linhas de produção do Distrito Industrial, para resolver enveredar pela música, né? E compra uma caixa de som e começa a fazer shows em barzinhos, né? E é um artista de uma produção também focada nas questões amazônicas e principalmente nas questões sociais, nas questões indígenas, enfim, para fazer pensar a pluralidade étnica que existe na nossa região, né? Enfim, eu trago essas duas canções para a gente, né, ao nosso modo caboclo, a Reda, Recua, te liga, amazonense, né? Te liga, amazônida. vamos fazer frente. E eu trago esses cantores para isso, para a gente pensar um pouco a Amazônia que a gente quer, né? E não seja leso a Amazônia. Boa, isso aí, pega do Calhão. Então tá, vamos ouvir, vamos essas duas músicas agora. Agora pra vocês, o amazonês. Espia, maninho, sou dessas paragens, das bandas de cima do lado de cá. Eu não sou leso nem tico bordó, mas eu boto no toco se tu me triscar, barrapá. Eu não vi no Guaramiranga, sou moleque doido, não venha frescar. Pegue logo o beco e saia vazado, senão numa tapa tu vai emborcar. Me criei na beira ali pelo rodo, eu me embiocava lá pelos motor. Mamãe me ralhava e eu nas carreiras enquanto era galho de tuia, lambada e escambau. Saia vazado pro bordosal. Menino vai saciar, tira a tuíra do coro, que agora é dos vera, vou te malinar. Porque eu sou amazonês, não nado com boto nem chupo pique. Sou do mesmo saco da farinha, aquela da ovinha ali do Arinê. Sou amazonês, não é fuleiragem, eu subo em doninho e dou com força na farinha e sou enxerido até o tucupi. Eu era escarrado e cuspido uma rosca, mas meu apelido era Carapana. Muito apresentado, passado na casca do alho, era chato no balde, um cuirão pediu. Mas entojado que desmentidura, uma gabulice e pai d'égua que só por não é. Né, eu era chibata, parente de rocha, era o rei do Miguel. Sou amazonês, não nado com boto nem chupo piqui. Sou do mesmo saco da farinha, aquela da ovinha ali do Arinê. Sou amazonês, não é fuleiragem, eu subo em dolinho e dou de com força na farinha e só enxerindo até o tucupi. Na ilharga das balsas brincava de pira e ali de bubuia ficava até engilhar. Mangava dos outros na esculhambação e na hora da broca mandava din-din com quicão. Era bom que só pegava, era um boi que era massa demais. Égua sumando eu cresci a pulso e hoje vivo dos bicos na rampa do cais. Sou amazonês, não nado com boto nem chupo pique. Sou do mesmo saco da farinha, aquela da ovinha ali do Arinê. Sou amazonês, não é fuleiragem, eu subi dali e dou de com força na farinha e sou enxerido até o tucupi. Sou amazonês, não nado com boto nem chupo piqui. Sou do mesmo saco da farinha, aquela da ovinha ali do Arinê. Sou amazonês, não é fuleiragem, eu subo em doninho e dou de com força na farinha e sou enxerido até o tucupi. Se perdeu no clarão do dia. noite se perder no clarão do dia que uma nuvem escureceu. E então tua sina índia vem na mão de Deus. Tua sina vem na mão de Deus. Estas matas, teus olhos vigiam sem cessar. E estas matas guardam teus segredos, de a minha irmã. Guarda teus segredos, minha irmã. Teu pranto é luna, teu olhar lunar. Teu pranto é luna, teu olhar lunar. Rádio Com 104.5, esse é o programa Nós dos Outros, sempre aos sábados a partir das 18 horas. E hoje o programa super especial aqui com toda a produção do programa. Não temos convidados, mas a produção aqui se empenhando, né, para. E hoje um programa mais musical. Né? E agora conosco o William Coelho. Obrigado. Eu queria, na realidade, só contextualizar o nosso primeiro bloco, né, que foi muito em função da Juliane e do... Da Juliana e das músicas, né? E dizer que todas as três músicas que foram apresentadas pertencem a mais ou menos o mesmo decênio, né, o mesmo período de 10 anos, exceto a da Mercedes Sosa, que fica em 87, e que era um momento muito conturbado no planeta inteiro, né? Por exemplo, assim, em 1973 houve o golpe militar do Chile, o término da guerra do Vietnã, né? Em 74, Ernesto Geisel toma posse no poder, né, do Brasil. Então, também existia o movimento de direitos civis nos Estados Unidos, estava muito forte, né? Era um momento de grandes, não digo revoluções, mas mudanças, né? E como o programa é sobre antropologia, né, Glênio? Eu acho que é bom, então, frisar esses pontos que demonstram como é importante também na cultura a participação dos artistas, né? E como isso pode influenciar a vida das populações. Bom, acho que hoje nós até recebemos um comentário de uma rádio ouvinte perguntando sobre qual era o nosso tema para o programa de hoje. Tendo em vista que amanhã nós temos o pleito eleitoral, que nós vivemos um momento de polarização, de radicalização, de preconceito, de várias discussões que parece que nós estamos num cenário em que as pessoas preconceituosas, racistas, homofóbicas, resolveram todas se unirem em um propósito. Isso é um discurso de ódio, sim, nós estamos num momento de discurso de ódio. Infelizmente, eu que vou fazer meus 30 anos e tenho formação em história, eu achei que eu leria e teria um pouco de ideia do que é todo esse tipo de pensamento e de contexto nos livros de história com o golpe civil militar. E, infelizmente, agora eu faço parte de uma geração que está testemunhando o que é essa incapacidade das pessoas discutirem sem virar uma agressão, sem virar realmente um discurso que beira a agressividade física, agressividade verbal. Eu, como mulher, pensando que nós, no Brasil, mulheres, conseguimos votar, foi concedido o nosso direito ao voto em 1932, governo Getúlio Vargas. Isso é recente também. E é muito triste ver algumas situações, alguns posicionamentos. Todos aqui sabemos que a rádio tem uma posição de esquerda. Não vou entrar no mérito nem citar nome de pessoas que não merecem ganhar destaque. Não vamos fazer isso. Nós só pensamos numa questão de democracia, de pensar as minorias, sim, de pensar os indígenas, de pensar as mulheres, de pensar os negros e de pensar num mundo melhor. Isso é muito clichê, é muito piegas, mas eu acho que ninguém aqui está se sentindo confortável com tudo que tem acontecido nos últimos dias, nos últimos meses. E isso aqui não é só no Brasil. Infelizmente, mundialmente, há um pensamento conservador, há um pensamento contra a imigração, e nós estamos num mundo em constante diáspora. Então, acho que antes de ficar brigando e colocando a vida na mão de certas pessoas, de certos políticos, é pensar que, acima de tudo, nós somos seres humanos, nós vivemos na mesma sociedade e nós dividimos o mesmo espaço. Então, acho que um pouco de respeito e tolerância é fundamental nesse momento. Eu espero que amanhã todos temos o direito de votar em quem bem, né, nós decidimos e entendemos, mas não vamos pelo ódio, não vamos pela via do revanchismo, porque depois nós vamos ter 4 anos para conviver com as nossas escolhas. E uma escolha que todos vamos ter que partilhar. Então, acho que ir devagar e pensar com muito cuidado é essencial nesse momento. Eu só queria complementar o que a Fabiola disse, né? É interessante analisar que não só é um movimento internacional, né, como se vê na Europa, vamos dizer assim, o fôlego da direita, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, agora também, né, nesse período nós temos um revigoramento das ideias conservadoras, mas também é algo histórico, né? No início do século passado, no século XX, nós tivemos também vamos dizer assim, um crescimento do ódio, como disse a Fabiola, né? E a gente pode analisar isso historicamente e perceber que realmente não é a resposta, né? Através do ódio, tu não vai conseguir conquistar nada, teoricamente, e pelo que a gente aprendeu. Exatamente. E é uma questão... eu sempre penso o seguinte: apesar de ter um posicionamento de esquerda, eu não tenho problema nenhum em conversar. Tenho amigos de direita, inclusive. Mas o problema é os extremismos. Então, eu me refiro muito a essa extrema direita. Tudo que é extremo não funciona. E dependendo do resultado, né, nos próximos dias, as coisas, infelizmente, estão perdendo o controle. E eu acho que muita gente lutou para que isso não acontecesse. A democracia ainda no Brasil é muito jovem. Acho que nós estamos aprendendo. E vamos pensar também que não é só um candidato à presidência. Nós temos deputado, temos governo, votar para governador. Então, é um todo. Nós temos que pensar sobre isso também. Não é só o presidente. Nós precisamos pensar que nós estamos numa política de coalizão. Então, o presidente, ele não governa sozinho, ele faz alianças com determinados partidos, e nós temos que ter cuidado também com esses partidos em que nós estamos votando. Então, é uma questão de consciência, não é só de apoiar candidato A, B ou C, mas é saber daqui 4 anos em quem eu votei para deputado e perceber se ele foi uma boa escolha ou não. E analisar as propostas do candidato que escolher, que vai votar amanhã, e também fazer parte da política do candidato, ver o que ele está fazendo, se ele está cumprindo aquilo que ele prometeu durante a campanha dele, seja para deputado, senador, governador, presidente. A gente precisa participar disso para não deixarem os outros tomarem as decisões por nós. Sim, votar sem esse sentimento de revanchismo, né? A gente não vota por revanchismo, então a gente tem que pensar na atual conjuntura e nos últimos eventos que aconteceram, né, no Brasil, em São Paulo, aquela ameaça pública aos homossexuais, ali a torcida do Palmeiras gritando morte aos homossexuais. Nós temos alguns eventos na Amazônia recente sobre morte, mais morte de lideranças, sobre ameaças de lideranças. Nós temos o último evento aí, se não me falha a memória, no Rio de Janeiro também, com a depredação de uma faixa dedicada à vereadora assassinada Marielle, né, do Rio de Janeiro. Então, a gente votar sem revanchismo é fazer, como as colegas colocaram, né, uma análise da conjuntura E pensar quais são os direitos que temos e quais são os direitos que queremos e de que forma queremos mantê-los, né? Porque esses eventos apontam, né, para essas arestas que estão abertas aí, para essas brechas que estão abertas e estão fazendo eclodir, mais uma vez, repetindo, né, o que foi falado com propriedade pelos colegas, esse falso moralismo, né, esse sentimento que está espalhado, que eclode de novo na América Latina, desse falso moralismo e de combater um pensamento de esquerda com uma proposta violenta, com uma proposta castradora, de calar não por via do diálogo, né, mas da violência, da barbárie. Da força. Então, da força, isso mesmo, da força, da mão opressora. Então, nós, brasileiros, nós, os votantes de Pelotas, os votantes de todo o Brasil, têm que fazer essa análise, né? As propostas dos candidatos, em que pé essa proposta está contemplando, mas não a mim, mas contemplando a população, né? Para a gente não quebrar esse pacto, não quebrar esse acordo social que a gente tem com os nossos futuros representantes, para que esse acordo, né, essa proposta de acordo social, ela não seja rompida futuramente e acabe mais uma vez gerando um déficit para a nossa para a população em geral, né, em termos dos nossos direitos básicos, enfim. E eu acho que, falando em direito, nós não podemos esquecer que nós também temos deveres. Sim, claro. E quando se fala em política, em eleger uma pessoa que seja ficha limpa, que não seja corrupta, etc, etc, nós também, como cidadãos, nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta tu ir para uma rede social e pregar pela moralidade e tu ser o primeiro a roubar fila, tu ser o sujeito ou sujeita que não entrega quando o troco quando recebe a mais. Esses dias em Pelotas eu soube de uma situação em que haviam adolescentes e pré-adolescentes agredindo uma pessoa em situação de rua, numa praça aqui, num final de semana, todos sentados, passeando com seu cãozinho e tal. E ninguém, absolutamente ninguém, foi capaz de levantar e pedir para aqueles garotos pararem de agredir uma pessoa em situação de rua. Então, assim, as coisas andam muito... É muito frágil a questão da vida do outro. Se eu vejo uma situação dessa e eu não faço absolutamente nada e naturalizo isso, que tipo de pessoa eu sou? Na realidade, tu é conivente, né? Eu sou conivente, sim, que eu apoio. Que eu apoio. Então, assim, a omissão, quem é omisso é tão criminoso quanto quem está praticando um ato ilícito, um crime. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que começarem a se dar de conta do que fazem no seu dia a dia. Não adianta ir para a rede social esbravejar e defender candidatos, esse é limpo, esse é aquilo, não sei o que, etc. E no dia a dia, tu ser um ser humano que é incapaz de ter empatia pelo outro. De discurso, todos nós aqui, eu acho que nós estamos cansados de discurso. E atitude é o principal. E atitude de violência e de omissão diante do outro, eu acho que ninguém aqui apoia e acha que essa é uma forma de resolver e de melhorar o mundo que nós estamos. É, tem uma frase que eu gosto muito, né, que é bem rápido, do John Lennon, que ele diz: as pessoas não deveriam acreditar nos ismos, né? E eu acho que essa é um excelente conselho para a nossa realidade de hoje, né? Nenhum dos ismos, nenhuma totalidade de pensamento consegue sobreviver na realidade do mundo, né? Isso simplesmente é impossível. Na verdade, é o caminho do meio, é o que nos leva para frente. Agora, para fechar esse bloco, com da fala dos nossos colegas, assim, que foi maravilhosa. Como nossos pais deles, Regina, porque a gente parece que está vivendo o mesmo período que passamos há 30 anos, que os nossos pais passaram, que os nossos avós, e a gente nunca sai desse looping. Então, como os nossos pais. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é

boi de negro, boi de sítio, brasileiro, o batuque, o gingado, cantoria, Pai Francisco, gazumbá, catirina, e danço miolo debaixo do mito popular, e Yorubá, e Jexá, essa tumba, boi lumbá, tumba meu boi, sangue África, na minha dança e minha festa. Ijexá, essa bumba foi bumba, bumba meu boi, sangue África, na minha dança e na minha festa, sangue África. Exatamente, então, agora são 7 horas e 10 minutos, Rádio Com 104.5, programa Nós nos Outros. E agora a gente vai conversar um pouco aqui com o Agdo, né, que inclusive ele tem uma forte raiz na cultura da sua família, né, na cultura amazonense. Né, inclusive essa música ele foi uma escolha que ele fez, né, ele vai conversar um pouco mais sobre isso, né, sobre essa relação dessa música com, até com um pouco da sua história, né? Vai ser legal saber disso, porque isso que é interessante, né? A raiz que tu está inserido, né, na cultura amazonense. Boa noite, pessoal, mais uma vez, né? Tentando falar um pouco das faixas musicais que eu trouxe para o programa de hoje. Essa faixa é uma toada, né, uma toada de boi, do boi caprichoso, é a toada de 2018 que encabeceou, digamos assim, o CD e a apresentação de Bumbódromo do Boi Caprichoso, né, lá do município de Parintins, no Amazonas. E é uma toada chamada Boi de Negro, que ela nos faz pensar, na multiplicidade étnica, como eu falei anteriormente, né, existente na região amazônica, uma região que é pensada, né, um estado, Amazonas e a Amazônia em si, né, a Amazônia brasileira, enfim, como um estado predominantemente indígena, mas que também, mas que erroneamente pensando, né, que é predominantemente indígena, mas que também há uma forte contribuição da cultura negra. Né? E o Caprichoso esse ano escolheu fazer, mediante todo o processo de ataque e de tentativa de invisibilizar as identidades negras e indígenas, o Caprichoso resolveu, né, fazer aí uma pegada forte, uma abordagem forte acerca da cultura negra, da identidade negra, já que Parintins fica naquele recorte geográfico ali próximo dos quilombos do Baixo Amazonas, ali Santarém, né, os quilombos do município de Barreirinha, lá no Rio Andirá, enfim, os quilombos da Amazônia e do Amazonas ali. E o Caprichoso traz essa noção, né, para a gente pensar de que a Amazônia é indígena também, mas a Amazônia também é negra. E dentro dessa proposta de pensar os processos de regularização de terras desses quilombos na Amazônia, o Caprichoso trouxe para a gente, já que se tem uma tradição também de participação de quilombolas nas brincadeiras folclóricas ali do município de Parintins, enfim. O Caprichoso traz isso para a gente, né? Pensar a contribuição da cultura afro, né, para a configuração desse boi, já que é uma brincadeira folclórica trazida, né, do Nordeste brasileiro e que chega ali na capital do Amazonas e depois é levada. Claro, eu estou fazendo recortes, porque senão vou me alongar muito na fala. Enfim, há todo um debate acerca do surgimento, da criação do boi caprichoso na cidade de Manaus, que depois é levado para o município de Parintins. Há um debate fervoroso sobre um boi que chega na capital do estado e é construído a partir da figura do Bumba Meu Boi do Maranhão, e que depois, mediante o processo de objetização, né, de transformação em objeto desse boi, de mercantilização mesmo, de um sentido mais capitalista da palavra, né? Digamos, o boi capital, digamos assim, né? A capitalização do boi, digamos assim, ele vai, chega em Parintins e ganha uma nova roupagem, um peso do capital, um peso dos agentes de Estado para transformar aquela brincadeira em Parintins, não só numa questão voltada para o turismo, né? O turismo em grande escala, né? E que acaba, de repente, prejudicando o folclore da capital, que tinha uma multiplicidade de brincadeiras folclóricas, muitas também inspiradas naquilo que se tem no Nordeste, cangaço, pastorinhas, enfim. E que pesa a mão nisso, né? O capital pesa a mão, aliada aos agentes do Estado, na reconfiguração, na reconstrução desse boi, que alguns amazonenses têm a crítica e chamam de boi capital, que é um boi mais inspirado naquela grandeza do em termos de espetáculo para o grande público empoderado economicamente, digamos assim, que é o Carnaval do Rio de Janeiro. Então, claro, é toda uma discussão acerca disso, mas essa atuada ela foi justamente pensada para resgatar, para reforçar a identidade negra no Amazonas, para também reforçar a luta daqueles quilombos, das comunidades negras na Amazônia. Por isso que eu pensei em trazê-la, claro, dando uns toques aqui de como a gente pode fazer uma abordagem acerca do boi, trazendo um pouquinho da história do boi bumbá na capital e como isso hoje está no interior do estado. Enfim, seria caso para outro programa. Vai ser um outro programa, com certeza. É muita coisa para ser discutida. Os ouvintes até já tiveram, então, uma pequena palhinha do que pode ser um programa mais voltado justamente para esse folclore. A gente costuma pensar que é aquilo que a gente gosta de ver na nossa cidade, mas é o que a gente não quer. Eu até estava comentando com o nosso Black Power aqui, o Anderson, né? Que é os quilombos e as comunidades negras da Amazônia, elas estão se pensando hoje, elas não querem mais ser o pai Francisco e a Catirina do Boi Bumbá, que estão aos mandos do dono da fazenda, né? Mas elas não querem, assim como a gente poderia pensar que os negros que reagem hoje, que se mostram criticamente sobre o passado pelotense, eles não querem mais estar sobre a sombra da mão do charqueador, né? Mas eles querem estar à frente das discussões, eles querem estar traçando o seu caminho, colocando suas demandas de acordo com aquilo que é importante para eles, né? E na Amazônia também não é diferente. Pô, obrigado, Águido. A gente agora vamos ter já estamos chegando ao final do programa, né, na parte final. E agora a Fabiola vai nos falar um pouco, não só das músicas, mas também falar um pouco das atividades, tanto que é antropologia e... As atividades que estão acontecendo, sim, na Universidade Federal de Pelotas, e ligada não só à antropologia, se pudéssemos, né, voltar ao primeiro evento que nós vamos falar, que é um evento realmente maior e que une vários cursos, todos os cursos da Universidade Federal de Pelotas, acontece no Ângulo, que é a quarta semana integrada da UFPEL 2018. Então, lá nós vamos ter quatro modalidades, né? É o quarto SEG, que seria o quê, dona Aline? Quarto SEG? O Congresso de Extensão. De Ensino de Graduação. De Ensino de Graduação. Então, o SEG, Congresso de Ensino e Graduação. O próximo é o? O SIC. O SIC, que é? O Congresso de Iniciação Científica. Sim. E o outro SEC, o que é isso? O outro SEC? É. Um minuto, por favor. Congresso de Extensão e Cultura. E o IMPOS, adivinha o que seria o IMPOS? Eu acho que é em pós-graduação, mas não tenho certeza. O encontro em pós-graduação. O que vai acontecer quando? Do dia 22 até o dia 26 de outubro. No prédio do Ângulo. Vamos participar. Gente, é um evento muito legal. Dá para ver vários trabalhos de várias áreas das exatas humanas. Também vai ter, eu acho que são 3 minutinhos ou 15 minutinhos para defender a sua tese. quantos? 10 minutos para o cidadão falar da sua tese. E vai ter premiação. Então deve ter gente louca para participar disso aí, deve ser muito divertido. É, a gente também conta horas, tá? Conta quem, horas. Quem está desesperado por hora no final do curso, quem está iniciando. Premiação é só pro Premiação é para o defenda a sua tese lá. 10 minutinhos, tem prêmio. É só para pós-graduação. Exatamente, né? Você está pensando do teu Eu estou pensando do meu lado. Tá, então esse é um evento que acontece em outubro próximo, que nós temos tempo, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então a gente tem a primeira jornada de sexualidade, adolescência e ambientes escolares, que vai acontecer na Faculdade de Medicina da UFPEL. As inscrições ainda estão abertas. O valor até ontem era R$10, então não sei porque eu falei. Porque nós somos estudantes, nem sempre a gente tem dinheiro para pagar esses eventos. R$15 para no dia do evento para estudantes e R$20 para outros profissionais. Vai acontecer no dia 8 e 9 de outubro com psicólogos e médicos dessa área. Parece muito legal, gente. Eu iria. E vai ter direito a certificado de 8 horas. Olha só. Legal. Próximo. Terceira jornada da Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos. Onde será isso? Centro de Integração do Mercosul. Eu não sei por quê. Qual dia? O dia? 9 de outubro. Ainda essa semana, gente. Dá pra participar. Não dá. Não dá mais. Porque as inscrições foram esgotadas, mas é sempre bom falar, né, gente? É sempre bom ser ouvinte. Não, vocês podem ir como ouvinte, pessoal. Mesmo quando nós não fazemos as inscrições, a gente vai. Também tem a coisa do conhecimento, né? Porque esses eventos que nós vamos apenas para gerar certificado, é um pouquinho feio, né? Então vamos para tentar adquirir conhecimento. Não custa. Não custa nem um pouquinho. É, né? É. Já que a gente está nessa vida acadêmica desgraçada, vamos lá. Não sabemos até quando, né? Uhum. Então, próximo. Adoramos os meninos. Temos uma exposição também. Suspensos Diante do Impossível. Dia 27 de outubro, às 15 horas. Vai ser num sábado, até às 7 da noite. No Espaço de Arte Ágape, Rua Anchieta. E, segundo a descrição aqui do evento, traz um espaço para o espaço os trabalhos de artistas e pesquisadores do grupo Arte, Natureza e Convidados. Reunidos em torno das palavras do filósofo Jacques Derrida. Derrida, amor. Derrida. Ai, tá, desculpa. Derrida. Eu tô nervosa, tô falando na rádio. Ah, eu sei que eu te deixo nervosa, não precisa dizer isso. Eu estava antes de mais suspenso diante do impossível encarnado nesses pequenos viventes. A abertura é 2 de outubro, que já foi, e a visitação é até o dia 27 de outubro. Então, gente, ainda está aberto para... para a visitação e um pouco de cultura nessa cidade, que já é extremamente cultural, mas a gente precisa ir, né? É, humanidade e cultura. Humanidade e cultura. Bom, o próximo, que é uma organização do curso da Antropologia com a História. Uhum. Vamos lá, Aline. Uma exposição fotográfica, os Guarani Mibiá. Exato. No Museu do Doce, Casarão B, será um seminário de ações e experiências contemporâneas, dia 30 de outubro, 31 de outubro e 1º de novembro. Então, gente... Esse não... é um evento que dá para se organizar com mais antecedência. Exato, a princípio não tem entrada. É entrada só gratuita. Ir? É só ir, olha só que facilidade, é gente. É só ir. Pessoal que reclama que não vai em teatro porque é caro, tem exposição de graça. Tem, vamos lá. Bom, e agora acabou os informes acadêmicos? Acabou os informes, vamos para a música. Vamos para a música. Bom, vamos para Bloco na Rua, do Sérgio Sampaio. Ele também foi apelidado de o maldito da MPB. Nos anos 1970, as letras dele são bastante ácidas. Inclusive, depois da sua morte, foram encontradas na casa dele várias letras e músicas que não chegaram a ser gravadas. E o Zé Cabaleiro pegou todas essas músicas, teve autorização e lançou um CD bem legal com essas músicas inéditas. E por último, porque nós também somos filhos de entidades e sobrevivemos, né, nesse dia a dia de estudante, nós vamos ouvir Premeditando o Breque com A Esperança é a Última que Morre. É um grupo, inclusive, que teve muito sucesso nos anos 80, nos meios universitários. E vocês vão entender o porquê esse sucesso todo, porque a música fala exatamente sobre o ambiente acadêmico e essa tentativa que nós fazemos todos os dias de subir na vida. Se alguém sabe o que é subir na vida, por favor, escreva uma tese sobre isso, porque eu não tenho capacidade intelectual para entender. Demais, são essas duas músicas para finalizar o programa. Eu me despeço ao professor Rafael Cortelletti da Hora. Boa viagem, né? Nos abandonou, ok? Cobramos depois. Boa viagem para o pessoal que está indo para a SAB. Estamos com inveja. Apresentem o curso. E agora vamos nos despedir como pessoas educadas. É isso aí, agradecer ao pessoal. Não sei se o Agri queria falar mais alguma coisa, ou o William, né? Palavras finais. Não, eu não queria dizer nada, exceto agradecer à Rádio Com, à Universidade Federal de Pelotas, ao Glênio e ao Anderson, que são os nossos principais organizadores. E uma boa tarde, boa noite para todos. Eu quero também agradecer, né, a toda a equipe da rádio, né, aos colegas pela participação, pelas colocações hoje aqui, as ponderações. Enfim, adorei o formato do programa de hoje. Não que eu não goste dos outros, adoro os outros também, mas hoje foi uma situação foi inovador para a gente. Aí, esperamos estar de volta no próximo programa. E, estaremos todos vivos, de preferência. Exatamente. Bom, pessoal, é o seguinte, eu vou ter que dar um último informe aqui, que foi a professora Cláudia que nos passou, que é o primeiro curso de Antropologia e Políticas Públicas, né, que... fundamentos e perspectivas contemporâneas, né? Com o Thiago Lemões. Lemões, exatamente. Exatamente. Antropólogo e pós-doutorado pelo... agora ficou difícil. IPG, né? PhD, o CPL. Ele tem pós-doutorado. Pós-doutorado em política social. Ele sabe do que está falando. É que está tudo resumido, pessoal. Então, uma letrinha muito pequena e eu estou sem... Bom, vamos dizer, então, qual é o nome do evento novamente, para o pessoal ficar ligado. É o primeiro curso de Antropologia e Políticas Públicas, né? E também eu tenho aqui os módulos, mas acho que de repente depois a gente divulga, né? Que dia que vai ser, Glênio? Vai ser no dia, aí que está 9 de 10, né? Fundamentos Teóricos da Antropologia, depois no dia 16 de 10, Antropologia da Política do Estado e do Direito, do dia 29, Políticas da Identidade, dia 30 de 10, Gênero, Família, Corpo e Saúde, e no 6 e 11, Estudos Etnográficos no Campo das Políticas Públicas. Então, são cinco aulas, né? Sala 306B, Campus, tá? Das 16 às 19 horas. Né? É isso aí. Então, qual campus? Estamos chegando ao final. Agradeço. Campus da Católica, ok. E voltamos semana que vem. Até. Até. Tchau, tchau. Tchau. Da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira. Durango Kid quase me pegou. Eu quero. quem diga que eu dormi de toda, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí no galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Ah, quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que durando o kid quase me pegou. Maquiavélica, pioienta, filho de uma égua vesgona. Ai.